Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Mecânica. Princípios e leis de conservação. Tá mal, hein, Bocão? Tem que treinar mais. E aí, gente? Oi, Fê. O que é isso? Vocês não estão um pouco grandinhos demais pra brincar com isso, não? Coisas do professor Galileu. Agora, saca só a habilidade aqui do garoto. Oi, Fê. Oi, Mari. E aí, tava boa a viagem? Ai, enfim, alguém me pergunta. Olha só, esses dois não param com esse ioiô. Ai, esse negócio vicia, amiga. Mas me conta, tava legal? Show. Peguei um frio. A casa do meu tio fica bem no alto da serra. Precisa ver o visual, Mari. Falando em alto, adivinha onde a gente foi sábado? No terraço do prédio do Bocão. Não, na montanha-russa do Space Park. Pô, não vale. Eu viajo e vocês que se divertem. Momentos depois, na sala de aula... Pessoal, todo mundo com seu ioiô na mão? Quem não trouxe, pode sentar com o colega. Ô, professor, olha isso aqui. Ok, Kleber. Depois você continua com o show do ioiô. Agora, vamos lá. Comece a enrolar o fio. Vejam, o barbante está enrolado no eixo do ioiô. Nesta primeira posição, enquanto o ioiô está na mão, parado, ele não tem energia cinética. Porque não tem velocidade. Exatamente. Mas existe aqui outro tipo de energia. É a energia potencial gravitacional. Nossa, que bonito isso, professor. Potencial gravitacional. Achou, é, Bocão? E sabe por quê? Não. Isso aí já é com o senhor. Eu só achei o nome bonito. Bom, é potencial porque fica guardada na altura em que se encontra o ioiô. E é gravitacional porque a energia que está disponível depende da aceleração da gravidade. A energia potencial gravitacional depende da massa do corpo, da aceleração da gravidade e da altura em que se encontra o corpo em relação a um ponto de referência. Quando o ioiô é abandonado, a energia potencial gravitacional começa a se transformar em energia cinética, porque o corpo começa a aumentar a sua velocidade na descida. Pô, isso tá parecendo a montanha-russa no sábado. Ih, é mesmo. Fala, gente. Alguma dúvida? Não, professor. É que eles só ficam falando dessa montanha-russa. Vocês foram à montanha-russa? Quase todo mundo da sala, professor. E o senhor não sabe o que aconteceu, professor? A gente tava lá no alto. Não, peraí, Bruna. Tem que contar desde o começo. A gente entrando nos carrinhos, os carrinhos lá em cima. Ai, cada um conta do seu jeito, Mari. Calma, gente. Peraí que vocês acabaram de me dar uma ótima ideia. Quero saber dessa história direitinho. E vocês vão contar, sabe onde? Lá na rádio, num programa novo que eu vou lançar. Está no ar mais um programa da Rádio Atrito. Eu começo? Calma, Bruna. Boa tarde, gente. Estamos aqui na Rádio Atrito, estreando um novo quadro. É o... A História Explicando a Física. E a nossa história de hoje começa com um grupo de alunos que foram na montanha-russa do Space Park. Bruna, é com você. Então, gente, a gente estava super empolgada. Imagina só, vocês já viram a altura da montanha-russa, né? Então, a gente entrou nos carrinhos e começou a subir. De repente, quando a gente chegou lá no topo, lá no alto... Para um pouquinho, Bruna. A gente precisa segurar um pouco a tensão da história. Caros ouvintes, como vocês podem ver, temos aqui, com os carrinhos parados no topo da montanha-russa, a energia potencial gravitacional. Assim como no ioiô. O princípio do movimento é bastante parecido. Já voltamos com o fim dessa história.